Jesus ia seguindo pela estrada de Jerusalém. Ele ia subir ao monte para o Pai orar. Quando prestes a tomar na cruz os meus pecados e as minhas culpas sobre si que pode.